Jesus, herdeiro de Deus, ele me leva à glória dos céus. Ao seu amor eu me submeti. Extasiado, então me senti. Anjos descendo, trazendo céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Jesus, e já desfruto.